pode parar. Por amor ao seu nome, muitos lançados na cova dos, mas Deus sempre levanta servos que não, pois estão em, mesmo sendo perseguidos, não negaram ao seu Deus. Deus protege. Se é Deus quem abre a porta, ninguém pode fechar. Se te persegue, Cristo logo vai passar. Deus vai te, Ele guarda você, Ele guarda você. Que o mal não pare agora. Deus por você vai lutar. Se te perseguem, vão ser perseguidos. Não adianta lutar contra os ungidos. Até no fogo ele entra com a gente. Também na cova dos leões está presente. Porque Deus sempre dá o escape e fortalece. Deus cumpre, não vai falhar. Homem não pode fechar. Jesus de braços abertos.